Bem-vindos a mais um Paper Masters. Eu sou o Eric. Eu sou o Maurício. E eu sou o Chapolin Colorado. Não, pera. Eu sou o Magari. O pior é que antes de começar eu fiquei pensando se eu me apresentava como Eric ou se eu falava eu, Eric. Eu pensei a mesma coisa. Mas estamos aqui, como é totalmente improvável, mas vocês perceberam pela vitrine e pela introdução, para falar de Chapolin Colorado. Olha aqui. Não contavam com a minha astúcia? Não sobre Chaves, que é mais famoso? Mas Chapolin veio primeiro. Sim, mas o Chaves é mais famoso. Mas apesar de eu gostar mais de Chapolin, mas o Chaves é mais famoso, o pessoal sempre lembra mais de Chaves. Ah, sim. É porque o SBT passou muito mais o Chaves do que o Chapolin também, né? Tem uns e outros aí que nem lembra de episódio direito. Não, e assim, a gente queria muito falar de Chapolin Colorado em julho, mas a gente não podia, né, Magari? Porque nascemos em setembro. E aí a gente ignorou completamente. Tipo assim, que mês que ele foi criado? Ah, não, eu nasci em julho. É verdade, aí, ó, tá vendo? A gente pensou assim, pô, a gente falou de Sonic na semana que ele tava fazendo o aniversário, falou do Pato Donald na semana do aniversário. Vamos falar do Chapolin também na semana do aniversário? Vamos? É agora? Não. Ah, vamos falar mesmo assim? Acho justo. A gente procurou alguma franquia, pensou em alguma franquia que esteja fazendo aniversário. O Chapolin vai completar 50 anos esse ano. Setembro ou dezembro, depende de qual vertente vocês sejam. Centribistas ou dezembristas. Ah, então é esse ano, de qualquer forma, é são 50 anos. Então, a gente tá fazendo esse programa em 2020, independente do mês, em comemoração aos 50 anos do Chapolin Colorado. Antes da gente discutir aleatoriamente sobre episódios diversos, vamos falar um pouquinho da criação dele, de onde que saiu o Chapolin, quem criou, como é que ele surgiu. Normalmente ele surge quando alguém está em perigo e chama. Quem poderá me ajudar, defender, aconselhar, atrapalhar, ele aparece. Eu já tentei, inclusive eu já tentei falar isso várias vezes na escola, assim, quando tinha prova, e era triste porque não acontecia nada. É que o Chapolin, o último episódio foi em 95, mas... E você nasceu em 94, quando você estava na escola ele já tinha se aposentado. Pode ser, tá explicado. Você falou que o último episódio foi em 95. Na teoria, assim. Quer dizer, teoria não. Eu vou falar, né? Durante o episódio. A gente comenta. Mas só um comentário antes aqui. O Maurício e eu estamos aqui pra falar aleatoriamente sobre Chapolin. Quem é fã mesmo e conhece a cor da cueca que ele vestia era o Magari, tá? Ele não vestia cueca. Aí, tá vendo? Tô falando, o Magari que sabe. Tem um episódio lá do Pistoleiro Veloz que ele rouba o calção do Chapolin, né? Tá vendo? Mas então, quem foi o criador aí do Chapolin? Como que... Parafraseando o Rubem Aguirre no episódio do Boneco Sinforoso, Roberto Gomes Bolanhos. É verdade. Então, Roberto Gomes Bolanhos, que foi acho que ele é, oficialmente, assim, ele acho que ele é arquiteto. Ele começou a escrever, ele começou a trabalhar lá na rede de TV do México, lá. Ele ganhou começou a escrever para outros atores, outros programas, aí depois aos poucos ele foi subindo e ganhando os programas dele. O primeiro programa dele foi os Super Gêmeos da Mesa Quadrada, que era uma espécie de... eram vários, alguns personagens se reunia numa espécie de tábula redonda lá do Reatu, só que aqui era a Mesa Quadrada. Deve ter sido desenhada pelo Romitinha. E era tipo eles comentando notícias com piadas, algo muito novo que o pessoal faz hoje em dia, sabe? Pega alguma notícia em voga e começa a contar um monte de piada. Era de coisa atual da época lá, né? Era exatamente. Fazer piada com o que tava acontecendo. Era meio Cacete Planeta. Exatamente. Só que eram vários personagens, tinha... Inclusive o Dr. Chapatinha apareceu nesse programa, ele era um dos... que estava na mesa, como personagem mesmo, o Dr. Chapatinho. Aí tinha o Ramon Valdez e a Maria Antonieta, que é o seu Madruga Chiquinha, mas não eram eles, eram outros personagens aleatórios. E o programa ganhou foi ganhando mais tempo, mas antes era 10 minutos, depois ganhou 20. Aí o Chespirito foi começando a criar mais personagens, aí surgiu o Chapolin. Deixa eu dar um de orelha aqui, Chespirito? Quem é esse, Magari? É o pequeno Shakespeare. Que é o apelido que o Bolanhos tem no México. Ah, é tipo falar que a teoria... Alguém inventou a teoria que o universo começou com uma grande explosão e alguém falou zoando. Tipo um Big Bang. Aí pegou o apelido de zoando que deu certo. É, o pequeno Shakespeare, que ele era baixinho, tanto que ele zoa muitos episódios dele ser baixinho. Sim. Fala pro Chapolin quando ele vai ficar de pé. O Chapolin é um homem que se fez por completo e porque parou na metade, essas coisas. O cara Chapolin era muito bom. Então aí foi em... E aqui tem a divergência. Os canais oficiais, inclusive a própria Televisa, apesar que nessa época ainda não era da Televisa, era de uma outra emissora menorzinha lá do México, mas a própria oficial considera que foi no começo de setembro o primeiro episódio do Chapolin. Só que os fãs são meio doidos, eles fazem pesquisa e eles não encontraram nenhuma efetivamente prova de que teve episódios em setembro. O primeiro episódio que eles encontraram, que de notícia de que foi naqueles teleguias, todos os programas da televisão, como diria o Chaves, foi em dezembro de 70. Então, eles consideram 70, mas oficialmente é setembro. É, não temos prova, mas temos convicção de que foi exatamente em setembro, né? É, a gente sabe que... É, oficialmente precisa, é setembro. A gente não precisa de informações oficiais, importa o que a gente acha, não é isso? Então, no meio desses programas aí, desse programa que ele tinha, nasceu o... Ah, o Chapolin era 10 minutos, 10 minutos eram os primeiros episódios. E é engraçado que o Chapolin, ele, normalmente super-herói da época, tinha uma letra no peito, né? E o Chapolin tem duas, né? Que é o CH. Só que CH em espanhol é uma letra, entre aspas. É uma letra só. Ou era, né? Eu acho que nem considerado. Eu não sei mais. Eu não sei nem a nova regra do português, vou saber do espanhol. Mas oficialmente, na época... As antigas do português direito. Na época, CH era uma letra, considerada uma letra só. Tipo, sei lá, C cedilha, apesar de cedilha não ser uma letra. É a letra T, eu acho que fala. T. T. Chapolin vem salvar você. É, pra gente acaba sendo como se fosse duas, mas pra eles fica uma só. É que a mesmo, gente, né? Não tem o conceito de duas letras ser uma. É. Em outros idiomas até tem aqueles idiomas lá da Escandinávia que tem o AE. E tipo, os personagens? Um... É, e os personagens do Bolanhos todos começam com T, né? Se parar pra pensar. Chespirito, Chavo. Chompiras, Chaparrão. E é engraçado que o Magani falou que era de uma rede de televisão menor, né? E sim, não tinha recursos financeiros muito altos e tal. Eu tava lendo, o Magani me corrige se eu estiver errado. Mas quando ele foi fazer o uniforme, chegou lá e falou assim: ó, só tem essas quatro cores de pano aqui, preto, branco, vermelho e azul. E azul. Aí ele olhou e falou assim: pô, preto é meio sombrio. É da vou morte. Usar, não. Branco não fica bom na televisão, que reflete muito. Azul eu preciso pro chroma aqui, então vai ter que ser vermelho. Se fosse azul, a gente só ia ver a carinha do Chapolin flutuando lá no cenário. E é interessante, né, como é que as coisas nascem. Foi completamente ligado à limitação, né, de... Aconteceu uma coisa mais ou menos assim com o Hulk. Hoje a gente pensa o Hulk é verde, sim, só que ele foi verde por causa da... que as gráficas lá não conseguiam era pra cinza ser cinza, e acabou. Né? Era pra cinza. Nas primeiras números ele é cinza. Só que hoje, igual eu. Imagina se fosse se o Chapolin tivesse sido azul e a gente ouvisse essa história hoje, fala, caramba, que ridículo. Imaginou o Chapolin vermelho? Imagina, tipo um besouro azul. Não faria sentido nenhum. Peraí. Ah, não. Besouro verde? Não, também não. Eles basearam ele tipo, como se fosse um tipo de gafanhoto que tem lá, né? Que é bem comum. É um gafanhotinho. Por isso que ele tem as anteninhas lá e tem a. Aquela parte que fica ali na poupança dele, faz tipo umas asinhas também. O rabinho dele. É. Que é chamado de Chapolin. É Chapolin. Aí eu falei, fiz a pronúncia americana, né? Chapolin. Chaplin. Charlie Chaplin. Ele ficou desse 1970, 71 e 72. Acho que em 71, metade de 71, o Chespirito já ganhou um programa com o nome dele, Chespirito. Aí os personagens foram aumentando. No final de 72 surgiu o Chaves também. Aí no começo de 73, tanto Chaves quanto Chapolin, que eram os mais famosos, eles jogaram o Chespirito pro escanteio e ganharam o programa solo, que é esse programa que passa aqui no Brasil. É, e daí ao invés de ser sketches de 10 minutos, virou 20, né? É, 20 minutos. Aqui, vocês têm noção que, por exemplo, o Magari nasceu em 79, eu nasci em 89 e o Maurício em 94? Isso. Você tem noção que quando esses episódios, a maioria que a gente assistiu pra caramba, saíram, foram tipo no início dos anos 70? E eu sei que continuaram produzindo por muito tempo depois e tal, mas assim... É, o último episódio desses programas, desses dois programas, foi em 79, no ano que eu nasci. Então assim, quando o Magaren nasceu, eles estavam encerrando, entre aspas, as atividades. A gente tá falando de 2020 e ainda passa na televisão e o povo ainda gosta, sabe? Não é... Talvez não tenha tanto apelo igual tinha antigamente por causa de internet, TV a cabo, não sei o que. Ah, mas sempre tem. Mas assim, apelo que eu falo que antigamente era certeza que você chegava em casa e ia assistir Chaves e Chapolin, né? Pensou em Chaves, né? E a gente tá falando de um negócio que tá fazendo 50 anos. É muito absurdo você parar pra pensar do... Eu assisto Chaves e Chapolin todo dia, antes de dormir, basicamente. Eu não vou dizer 100% todo dia, que às vezes eu tô... É só pro Magari não ir dormir falando que não deu uma risada o dia inteiro. É, exatamente. Se o dia foi uma merda, pelo menos eu ponho uns episódios pra assistir. Claro que eu não vou pôr o episódio do ladrão do Chaves, essas coisas. Ah, sim. Ladrãozinho. Mas assisto pelo menos um Chaves e um Chapolin. Quando você quer sofrer um pouco, aí você põe o do ladrão, você coloca aquele que todo mundo vai pra capu, e aí o Chaves não. fica sozinho e você não. desliga antes. Você não. desliga eu antes. Eu acelero essas partes. Essa parte lá do seu Madruga professor, que o seu Chaves vai sozinho pra escola também. Não tenho mais psicológico pra ver essas coisas, não. Mas enfim. Mas Chapolin. Então, quais são as... Ah, e a gente falou aqui dessa leva, né? Porque o programa voltou depois, né? Foi um tempo. Essa primeira vez que foi cancelada porque o Bolanhos tinha machucado, não é? Velho, ele já tava ficando velho. Ah, em 79, ele começou a fazer sucesso, ele já tinha uns 40 anos. Em 79, ele já tinha já mais 10 anos, mais uns 50 anos. Quase 60 anos já. Pra fazer aquelas estripulias que o Chapolin fazia. Ele viu que já tava ficando velho. Aí ele encerrou os dois programas. É que o Chapolin era um personagem... Era um personagem que acabou exigindo um pouquinho mais, assim, né? Porque o... Sei lá, se o episódio se passava na selva, uma hora ou outra o Chapolin ia se pendurar no cipó lá e balançar de um ponto a outro no cenário. Exatamente. E realmente... E o Chaves era mais de boa, era um pouquinho mais pé no chão, né? E aqui, e realmente ia se pendurar numa corda e balançar, né? Não tinha cabo segurando o cara pra ele cair. Não tinha cabo e não tinha dublê. Exatamente. Não, tanto que esse negócio... Não tinha orçamento. Esse negócio do Eric falou que ele se machucou, ele... Bateu o supercílio aqui, a parte de cima do olho, em uma gravação. Tá inclusive em um dos episódios, no episódio lá do 20 mil beijinhos pra não morar com a sogra. Você vê no final do episódio ele dando uma porrada lá na parte de isopor lá. Tanto que nos episódios seguintes, se vocês lembrarem, quem assistir mais episódios, tem uns episódios que ele aparece com tapa-olho. Aquilo não é por causa do personagem, é o X-Perito que machucou mesmo. Aí, tá. E aí eu sei que ele deu uma parada e muito tempo depois ele voltou, mas... Não, na verdade ele não deu uma parada, ele só falou, não vamos continuar fazendo os dois programas da meia hora, da 40 minutos, arredondando, por semana. Era muita coisa, vamos diminuir de novo. Ele voltou com o X-Perito, que era, ele pôde trazer mais alguns personagens, pra dar mais um, como o Maurício falou, não exigia muito fisicamente dele. Aí o programa de espírito foi até 95, que foi aqui que eu falei que eles acabaram. É o que eu ia comentar, que assim, o Chapolin até continuou, só que focava mais na parte de piada, né? Não era tanto estripulia física. E também porque foi por essa época aí, 77, 78, que o Villagrán e o Romão Valdez saíram dos programas. Então ele já teve que se desdobrar pra ficar só com o pessoal que ele tinha lá. E vamos dizer que os dois... Primeiro no Chaves. Os dois eram a alma do programa. É Sim, isso que Kiko, eu falava. Seu Madruga... No Chapolin, ainda que eles faziam os personagens genéricos, mas eram bons atores. Mas no Chaves, ele perdeu duas cartonas, assim, que ele tinha na manga. É, tanto que são outros episódios que eu não assisto do Chaves, são muito... São os do restaurante. Ah, não tem muita graça pra mim. Que é quando sai, são né, o Seu Madruga sai e o que... Aí nessa época, nesse programa, nessa época que voltou a assistir Espírito, Seu Madruga até chega a voltar, participa mais um tempo lá, só que ele se afasta por doença e ele morre. Essa fase que eles voltam, que vai até final ali, do início dos anos 90 e tal... É muito triste, cara. Os velhos pra caramba. Ele vestido de Chapolin já tem uma barriga maior que a minha. O Chaves, que tem 8 anos, já tem ruga tanto quanto a Bruxa do 71. E eu lembro quando estreou, como episódios inéditos e tal, era. Mas enfim. Mas é que aquele cai um pouquinho naquele negócio também da indústria, né? De repente ele até queria parar, mas fazer tanto sucesso lá e misturou. Não, continua. Sim. Vez, tipo, então tem que continuar, né? Bom, mas voltando ao Chapolin aqui, vamos falar um pouquinho das características do personagem. Quais eram os superpoderes aí do personagem? Ele é mais rápido que uma tartaruga. Mais rápido. A abertura não era tipo assim. É, tipo, mais rápido que uma tartaruga. Mais forte que um rato. Mais inteligente que um asno. Oxe, isso aqui no Brasil, né? Eu acho que acho que no México era diferente. Ou era a mesma coisa, Magani? É a mesma coisa. É a mesma coisa? Mas é depois que o... tartaruga. É, depois que o SBT mudou a abertura e virou... Que é a que eu conhecia, né, na época. Que era aquela que começava com as trombetas, os trompetes lá e tal, e vinha derrubando tudo. Com aquela risada. Eu não sei fazer aquela risada. Coloca aí, Magali. Eu acho que pra esse programa ficar mais legal, a gente podia inserir aquelas risadas toda vez que alguém fizer uma piada. Bom, eu tô procurando aqui, só pra não falar muita besteira. Nessa parte antes do programa Chapolin mesmo, deixa eu só achar a frase certa. Aqui, essa parte aí, essa frase era: mais veloz que uma montanha, mais ágil que um refrigerador e mais inteligente que um abacate. Nossa. Caramba. Meu Deus. O cara pegou um dicionário, recortou as palavras e foi jogando na mesa. É igual você, mais rápido do que? Joga as cartas. É igual o Super Saiyan. Mãos ao alto. O quê? Mãos? Peraí. Ele pega o dicionário. Mangas, melões, mãos. Oh, yes. Então o Chapolin, ele tinha as anteninhas de vinil, né? Que... Ah, se você for ver, o Chapolin tem vários poderes. Ele viaja no tempo, que não importa a época que você chama, ele aparece. Ele é um pode ser no Velho Oeste. Ele é pode ser no Velho Oeste, pode ser em... O Eric vai gostar disso. Ah. O Chapolin é o Doctor Who. Ele é um Doctor. Ele viaja no tempo pra ajudar as pessoas. Pior que é. Na verdade, eu fico pensando aonde o Chapolin fica... Quando ele não está ajudando as... Ele escolhe uma realidade pra ficar ou ele fica limbo, sabe? Ah, ele sempre tá ajudando as pessoas. Ah, é isso. O povo sempre tá tem sempre alguém... chamando ele. Faz sempre tem alguém chamando. Ó, oh, e agora, quem poderá me dar? Então, o que que era? Era as anteninhas, então, as ele tinha a marreta que... biônica. Ele tinha marreta biônica. É aquele brinquedo que toda criança ganhava em algum momento e os pais arrancavam o um apito em algum momento sem a criança ver. Algum momento, diga-se 2 horas depois. Eu lembro de ter essa marreta. Eu tenho uma perdida por aqui. Não me pergunte aonde, mas tenho. Eu tive também. Inclusive, tava conversando com o Magari e o Maurício mais cedo. Eu achei uma gravação minha com 4 anos de idade, falando: ei, padre, defender, eu, Chapolin Colorado. Eu devia ter a marreta nessa época. Ah, e qual que é a última palavra que você fala? Não contavam com a minha? Não contavam com minhas astúcias. Essa aqui, ó. Mas o Eric tá mentindo, todo mundo sabe que ele pôs o filho dele pra gravar e fala que é ele. O pior é que quando ele grava alguma coisa parece mesmo. O único dos poderes dele, tirando essa viagem no tempo, disseram que funciona mesmo, são as pílulas de nanicolina, né? As pastilhas encolhedoras. Que não é um poder, né, na verdade. É, mas tô falando, não é poder, mas é o que ele usa de... Se até dinheiro é superpoder, por que não pode ser? É verdade. Se até preparo é superpoder. Se se prepara é superpoder. Exatamente. Até roteirismo é superpoder. Ele tinha as pílulas de nanicolina, que deixava ele pequeno. Ou polegarina, dependendo da vontade dos dubladores. Ou tiquitolina, se fosse no original. Tiquitolina no original? É. É porque é de pequeno, né? Sim. Tiquito. Agora que me espantou no original, quando eu comecei a assistir o original, a marreta biônica, que é Chipote Chilion. Tem um episódio chamado Telier de Chipote Chilion. Fala, quem é de Chipote Chilion? Ela ia falar que eu já tinha ouvido esse termo antes. Então foi nesse episódio aí. Ah, que passa, né? Multishow. E outro equipamento dele era a corneta paralisadora. Ou buzina paralisadora. Eu adorava os episódios que ele aparecia com a corneta, mano. Sempre era tudo tava igual. Umas situações muito boas. É tudo igual, mas sempre ria do mesmo jeito. Eu achava muito parado esses episódios. Depende. Não. Depende do momento. É que eu tô com uma garrafa de água aqui, deixa eu jogar na garganta. Que mais? Ele tinha as anteninhas, né, que a gente falou aqui, que pressentia a presença do inimigo. Era tipo um sensor de aranha. Era um espécie de rádio. Um sensor de aranha, verdade. Como o Maurício disse em off, que funcionava. É, o sentido aranha que funciona. Ou podia ser um rádio, quando ele tá lá em Vênus, ele liga o SBBHQK, ele consegue falar com a Terra. Qual? O que mais ele tinha? Ele não tinha super força, né, nos episódios. É, nunca chegou a ter uma vez que ele fez uma força extrema e deu certo. Era sempre piada isso, né? Força extrema, não. O máximo acho que força foi quando ele levantou aquele aerolito grande, o aerolote. Não tinha uma história de... O Magari vai saber isso. Tem uma história falando que ele era um cara de boa vontade, alguém escolheu ele, a roupa. Ah, isso aí é o que ele contava às vezes. Inclusive, tem um podcast que eu participei, lá do Agência Transmídia, que a gente fez um filme do Chapolin. A gente fez tipo uma história, efetivamente, juntando tudo, a mitologia, etc. Ficou legal. Nem sei se está no ar ainda, mas se tiver, eu vou falar para ele colocar no post. Mas só comenta isso aí que eu puxei, que eu não sei direito. O que é que o povo fala mesmo? Que ele contava que alguém deu o que para ele mesmo? É, isso aí é mais coisa de fã. Alguém deu o professor deu os poderes pra ele, que fez o criador dessa marreta, da coisinha. Se é coisa de fã, não importa. Exatamente. Se é achismo de fã, não importa. A versão que eu ouvi é que ele foi picado por um gafanhoto radioativo. Ah, sim, também tem essa. E a versão que eu ouvi é que depois dele ter sido picado, ele ficou em coma e é tudo sonho dele. Depois do Chaves ter sido picado, ele sonhou que é um super-herói e é tudo ele tá em coma. Tem a teoria do personagem em coma. O Chapolin também, ele se disfarçava bem, né? Porque ele colocava um bigode e ninguém reconhecia. Exatamente. Tem um episódio que é um dos episódios da espiã lá no hotel. Que o cara chama ele aparece, ele chega de bigode e fala, ué, mas quem é você? Ele tira o bigode, o Chapolin Colorado. E ele tira o bigode melhor que o Arne. Quer dizer que bigode, ok, mas óculos não. Agora você puxou o que eu queria, que vem aí a coisa que vai explodir a cabeça de muita gente. Tem um certo episódio lá já nessas partes dos episódios mais velhos aí, já no final, começo dos anos 90, final de, acho que é de 89 o episódio, que o Chapolin é preso no julgamento, ele precisa contar a história dele pra provar que é ele. Aí ele conta que o nome verdadeiro dele, que é Chapolin Colorado. O pessoal até fala, Chapolin não é seu nome de herói? Não, meu nome é Chapolin Colorado, porque, aí ele começa a contar, que o meu pai se chamava Pantaleão Colorado e Roto. E Chapolin, porque um dos padrinhos dele era entomologista, fã de inseto, e colocou o nome de 4 insetos no chapéu e pediram pra sortear e saiu Chapolin. Ficou Chapolin. E o nome da mãe dele é Lane. Aí se você traduzir Pantaleão Colorado e Roto, fica a calça ou calção vermelha e curta. Quem é que tem um calção vermelho e curto e que namora uma pessoa chamada Lane? Olha só! Pam, pam, pam. Parece que buzinaram uma corneta paralisadora. Eu falei paralisador errado. Nessa hora, um dos personagens até fala, Lane, igual a esposa do namorado do Superman, a Chapolin balança a cabeça assim. É. Muito bom, parabéns. Esse aí é filho do Super-Homem. Pera aí que eu vou pegar uma vassoura e uma pá pra juntar os pedaços do meu cérebro que espalhou pelo quarto aqui. O que prova que que inutilidade não é hereditária. Que o Chapolin é bem melhor que o Super-Homem. É engraçado que o Chapolin, ele meio que é uma sátira com o super-herói, né? Que na época o super-herói fazia sucesso pra caramba. Pra quem conhece a gente, sabe que a gente tem um site do Homem-Aranha e tal, que é o Aracnofan, né? E acaba sendo impossível não fazer referências ao Homem-Aranha, né? E no início dos anos 60, lá, quando o Homem-Aranha surgiu, ele era publicado no México, só que ele fazia tanto sucesso que a revista, que nos Estados Unidos era mensal, saía quinzenalmente ou semanalmente, não sei, no México. Ao ponto de o México produzir as próprias histórias dele sobre o Homem-Aranha para suprir a demanda, né, que tinha. Então, assim, a gente tá falando de Chapolin aí em 1970, era uma época que super-heróis estavam no auge, né? Super-heróis americanos. Então, assim, a inspiração pra fazer o Chapolin, ela tava no ar, né? Que era justamente fazer um super-herói e tal. Ah, sim. Não era o super-herói da América Latina. Isso. Aí, se parar pra pensar, uma das grandes referências que tinha aos super-heróis americanos era o Super Sam. Sim. Que era justamente um super-herói americano. Não o super-herói americano do seriado, mas um super-herói americano. Isso. Que ele era americano. E era o Superman. Era basicamente o Tio Sam misturado com o Super Sam. Com os, o Superman. Eu achei que você tava definindo o Superman. Que ele era um Tio Sam misturado com o Superman. É tudo isso aí. Eles se misturam. Com essa gente. E assim, a princípio, né? Parece só uma sátira ali, meio superficial, porque ele é basicamente o oposto do super-herói, né? Tipo, ele é burro, ele é fraco, ele é medroso. Mas aí o X-Espírito explicava isso, né? Porque a mensagem que ele queria passar é que, assim, você não precisa ser o mais forte, o mais corajoso pra você ser um super-herói. Você pode ser um super-herói e ainda assim ter medo, sabe? E óbvio que você não percebe isso quando você é criança, né? Mas depois você cresce e vê ele falando isso. Caramba, é legal a ideia dele até, né? Ele não precisa, tanto que a gente falou. Ele não tem superpoderes, ele vai na raça. Ele vai ajudar. Tudo bem que ele mais atrapalha que ajuda, mas ele faz o que possível. Mas na, o negócio é que ele tem intenção dele, né? Ele tem a intenção de ajudar, né? A ideia é essa, tipo, você não precisa ter superpoderes pra ajudar alguém, né? Você pode ter a intenção e ir lá e fazer seu melhor. Essa é a mensagem que o X-Espírito queria passar. Eu tava vendo que o criador lá do Simpsons, o Matt Groening, ele criou aquele Bumblebee Man baseado no Chapolin. Sim, sim. Ele tava no hotel, viu passando o Chapolin lá no... Não sei se você tava no México ou se tava nos Estados Unidos. E ele teve ideia de fazer aquele... Que é tipo como se fosse uma abelha, né? Bumblebee. É um homem-abelha que é mexicano. Exatamente. E eu vi falando em algum lugar também que aquela Red Luck da Marvel... Ah, tá. Sim, é uma personagem mais atual aí. Que eu também não sei e não me importa. Mas ela também é baseada no Chapolin. E você estava falando do México, etc. Uma coisa que também é muito forte no México. Você falou com uma ligação no Homem-Aranha. Também é da onde vem um pouco da inspiração. É que lá a luta livre são famosas. É um esporte nacional por lá. E eles têm lá o Santo, que é o Saint, né? Que é aquele personagem, ou o Rei Mistério. Tem vários desses personagens, aqueles lutadores mascarados que lutam nos rings, nas lutas livres, etc. Tanto que o Santo foi um dos personagens lá junto com o Capitão América, que foi lá pra Turquia tentar derrotar o vilão do Homem-Aranha lá. Ou seja, Deus. Redundância. Que referência. True Dev Adam, um filme famosíssimo aí de super-heróis. O Homem-Aranha mais fiel. Mas enfim. Não, é que eu falei isso porque na se você ver alguns episódios do Chaves, na casa do Seu Madruga, tem um bonequinho do Santo lá em cima do armário dele, lá perto do cofrinho que ele tem. Prestar atenção, tem lá. E voltando aqui, uma impressão que eu tinha quando era criança, que sempre passava muito mais Chaves do que Chapolin, né? E a sensação que eu tinha era que Chapolin tinha, sei lá, 30 episódios no máximo. E aí por isso que passava pouco, sabe? Pra não ficar repetindo. Só que eu fui olhar e tem episódio pra caramba de Chapolin. Tem. Já falei, o Chapolin é mais velho que o Chaves. Apesar dos programas efetivamente serem mais ou menos juntos lá, 73, o personagem mesmo é mais velho que o Chaves. Não na idade normal. É, que ou na idade minha mental. Na minha cabeça, assim, eles pararam de fazer Chapolin um tempo tal, tá. E por isso que tinha muito Chaves. Eu até vi a quantidade de episódios, 291. É muita coisa. Tem vários. Ok que tem esses de 10 minutos que você falou e tal, mas mesmo 91. E tem os roteiros reciclados lá também. Assim como acontecia no Chaves. No Chaves tinha muito isso deles refilmarem uma coisa. No Chapolin também acontecia deles refazer. Tem vários. Não tem muito igual Chaves. Chaves eu acho que tem mais. Chapolin tem vários. O da tribo perdida lá, que um é o tribo dos discotecas, o outro do Gordicholas. Tem o do próprio do hotel, que eles têm um fugido do hotel, tem dois. Tem três, na verdade, um na... Você sempre vê que nas refilmagens ou ele troca o Carlos Villagrã pelo Rubem Aguirre ou pelo Edgar Vivar depois. Eles sempre vão revezando assim. Mas Edgar tem um motivo pra esses... Edgar Vivar é o que fazia o Seu Madruga, né? É, o Seu Barriga. Seu Barriga. Eu queria falar Seu Barriga e falei Seu Madruga. E o outro... errou aí por uns 200 quilos. E o outro que você falou é quem? Edgar? Não, O Rubem Aguirre, que é o professor Gera Fales. Ah, eu tô falando porque alguns eu sei de nome, mas não sei se quem tá ouvindo aqui sabe quem é quem. Absurdo. Você não conhece. Que absurdo. E o que eu ia falar é que esses episódios repetidos é porque no México, pelo menos nessa época aí, nos anos 70, 80, não tinha cultura de reprise. Então os episódios não eram repetidos igual eram aqui de 70 milhões de vezes por semana. Aí, depois de... Se você for ver essa diferença, é 2-3 anos depois de um, tem outro. E até porque o X-Spirit escrevia pra cacete. 10 anos gravando um monte de série. Um episódio a cada semana, né? Só do Chapolin. Parabéns. Aí, pra ir um vez de conta, ele troca, tipo, ele usava o mesmo roteiro e... É tipo você querer lançar um podcast por semana também, né? Falando sobre o personagem, né? É. Dois podcasts por semana, sei lá. Por isso que aqui o podcast é quinzenal, porque fazer por semanalmente é loucura. Ainda mais dois por semana. Mas, enfim... Cara, eu tenho umas lembranças muito variadas de Chapolin e eu tô até... Esse programa tá me incentivando muito a pegar e maratonar Chapolin Colorado, sabe? Não há propaganda, até porque a gente não ganha nada com isso. Mas no Amazon Prime, quem tiver, tem todos os episódios de Chapolin lá. Pelo menos dessa fase aí mais famosa. É, tipo, o Chaves eu gosto muito também e tal, mas eu tenho quase certeza que, ok, que tinha episódios que acabaram sendo perdidos com o tempo e tal, mas os episódios que não foram perdidos, eu vi com certeza umas 5 vezes, 10 vezes cada um. Ah, sim. Isso é certeza. Agora, Chapolin, eu lembro que quase toda vez que eu ia ver, vamos supor que eu assistia de segunda a sexta, nunca acontecia igual Chaves, de tipo, os episódios de segunda a sexta, todos eu já tinha visto, sabe? Sempre tinha algum novo. Então... Inclusive, Chapolin, uma coisa que eu gosto nos episódios do Chapolin são os títulos dos episódios. E o meu título preferido é de um episódio que era inédito até a Multishow começar a exibir uns anos atrás aí. Inclusive, ela vai parar de exibir agora, muito triste. Pois o Multishow vai voltar a ser um programa inútil, um canal inútil. A gente tá gravando em julho de 2000. A gente tá gravando 2 dias antes desse programa ir ao ar, né? A gente tá gravando dia 8. E parece que ontem ou hoje, foi anunciado, né? Que esse é o último mês. Quer dizer, foi anunciado que é o último mês, mas que eles estão tentando renovar, mas tá complicado. É, aquele negócio de joga por fã e pessoal fazer barulho. Então pode ter sido cancelado ou não. É, porque pelo pouco que eu vi assim, que eu vi muito, muito de qualquer jeito, parece que o problema não era com o Multishow, era com a Televisa. Ah, a Televisa. É a negociação, né? Negociação. Ah, sei lá, Provavelmente a Televisa tá pedindo mais dinheiro, o Multishow não quer pagar. Mais uma coisa, o que eu ia falar do título do episódio, o meu título preferido era um dos episódios que nunca tinha passado no Brasil, que é o caso dos dois homens que eram tão parecidos, mas tão parecidos que eram idênticos, principalmente um deles. Esse é o título. Cara, os nomes dos episódios são fantásticos. Parece os títulos dos livros do Capitão Cueca. Eu sempre lembro do Abominável Homem das Neves. Abominável Homem das Naves. Abominável Homem das Naves. É. Isso. Cara, tinha uns episódios muito legais. Tem uns episódios que nunca não passa muito, tipo do Lobisomem. Ele quase não passa. É um negócio que você comentou, que a gente sempre puxa pro Chaves, né? Que é impossível falar de um sem falar do outro. Mas Chaves, até os episódios que passavam na televisão, tinham alguns que eles guardavam, né? Tipo, o episódio do Dia das Crianças, o de Natal e tal, passava só na época do Dia das Crianças, só na época do Natal. Acapulco era só uma vez por ano. Exatamente. Não, mas é Guarujá, dias... não? Não era o Guarujá? Depende do dia. O Chapolin não aparece lá? Ou eu tô confuso? Parece. Tem um episódio. Ele filma as duas séries lá, na mesma época. Tô pensando aqui, eu tô sempre lembrando. Lá ele vai fazer o filme do Chapolin. Tem o homem biônico lá, o homem molecular. Homem molecular. E eu fui descobrir a existência desse episódio do Chapolin Acapulco muito tempo depois. Foi mais ou menos ali por 2011 e 2012 que minha tia me deu de presente lá um box pirateado com DVDs do Chaves. Com DVDs do Chaves. Chegou uma época que saiu oficial por aqui uns episódios. E daí no DVD que tinha o episódio do Chaves em Acapulco, tinha do Chapolin em Acapulco também. Ah, sim. Aí eu falei, caramba, nem sabia da existência. E cara, não é tão legal quanto o Chaves em Acapulco, mas tem uns momentos lá que são muito. Depois eu comento mais pra frente. E a gente tá falando aqui que é impossível inventar um sem falar do outro e tal, mas tem um episódio do... Tem um crossover, né, de Chaves e Chapolin também, né? Tem dois, na verdade. É, que o Chaves pede, né? Eu lembro. Na verdade, desse, tem três, Chaves... mas um é inédito no Brasil. Nossa, eu lembro um que o Chaves falava, e agora? Quem poderá... Então defendê-lo, o Chapolin, porque é uma tipo, uau! Cara, se parar pra pensar, é fantástico o que eles fizeram. Por mais que a tecnologia fosse... Hoje em dia, você olha... Hoje em dia não, né? Nos anos 80, você olha e achava mal feito. Mas se parar pra pensar, com a tecnologia que eles tinham, fazer dois atores aparecerem lá, às vezes acontecia com o seu barriga... Não, mas hoje, se você parar, você não presta atenção na qualidade efetivamente, você vê que a sincronia dos dois é melhor que muito filme atual aí. A da atuação mesmo. Que ele reage enquanto um tá falando. É, atuação, enquanto um tá falando uma coisa, o outro tá reagindo, tipo, como se tivesse alguém realmente lá do lado. Cara, é muito bem feito mesmo. Alguns personagens, quando era criança, eu já percebia, tipo, sei lá, Chiquinha e a Dona Neves. Pra mim era bem evidente que era a mesma pessoa, só que assim, Pops e Dona Florinda eu fui descobrir muito depois. O Seu Barriga e Nhonho eu também não percebia na época, sabe? Então, funcionava. Até certo ponto, pra mim, funcionava. Não, e assim, a gente também tá falando do luto que foi feito em 70, 80, e que os televisores eram múltiplos também, né? Então a qualidade da imagem também não era... É, por isso que eu falei. Se tivesse sorte, tinha cor a sua TV. É, exatamente. Por isso que eu falei, se você não olhar a qualidade efetivamente, se você prestar atenção na interpretação dos personagens na hora que estão os dois, o Chaves e o Chapolin, o seu Maduro, o seu Barriga e o Nhonho. Agora, disso tudo que a gente falou, e eu nunca me incomodava com efeito especial e tal, o único que eu achava extremamente estranho é daquele episódio que o Chapolin é cortado no meio e a perna dele sai andando e ele fica... Cara, da Bruxa Baratuxa. Esse é o meu episódio favorito. Isso. Cara, quando eu era... eu lembro disso. Quando eu era criança, eu achava estranha a parte de cima do corpo dele não cair quando a perna saía. Ah, mas, tipo, Eric, é magia. Ficava voando. É tipo isso. Mas eu achava muito esquisito. É, significa que eu não gostava? Pelo contrário, adorava. Mas eu ficava olhando e falava assim, caramba, o que ele tá voando, sabe? Cara, não, esse, poderes do esse é meu episódio favorito justamente porque eles abusaram muito nessa toquice dos efeitos, cara. Não, é muito engraçado, tipo assim, ah, a hora que a perna fez, sai andando, aí o Chapolin fala, o que você pernas, fez, voltem, aí o pezinho balança fazendo não. Isso era muito bom. O que você fez comigo não funcionou, né? Ele fala, não funcionou, não sei o quê. Eu vou até aí vai as pernas, né? Eu não lembro muito do que é bom mesmo. É bem isso, mano. Era muito bom o cara conseguir fazer essas sacadas com pouco recurso que ele tinha. O Maurício lembrou do pezinho fazendo não, realmente, cara, era demais. Era igual o Didi. Não. Uma característica muito marcante também do Chapolin era que tudo era feito de isopor e quando quebrava aparecia o branco de dentro. Ah, sim? Quebrava a cadeira da cabeça do outro e por dentro era branco. Isopor era quando a série já tava melhorzinha, porque eu já peguei uns episódios que era papel a parede. Ah, tem uns episódios... Não, vocês falaram do crossover, uma coisa que muita gente não lembra. Além desse do que é mais famoso, né? Que o Chapolin vai lá na vila, etc. Tem o episódio da Branca de Neve que é... O professor já fala e chama o Chapolin lá na escolinha pra ele contar a história da Branca de Neve pras crianças. Tem esse crossover. Tem um outro que crossover no restaurante, mas esse nunca passou no Brasil. E não faz falta, é no restaurante. E esses que nunca passaram no Brasil? Que, tipo, o Chapolin era sempre mencionado ali entre as crianças do Chaves, né? Tipo, o Chaves queria assistir o programa do Chapolin... Ele tava lendo o gibi do Chapolin. O Chapolin era um personagem, hein? Era como é que fala hoje em dia, seria metalinguagem. É, universo interligado. Um personagem. Universo interligado. De certa forma é, né? É o X-Periverso. Um outro episódio que eles fizeram o esquema da tecnologia que ficou muito bom é o do Twin Twin Twin Klein. É esse da Branca de Neve, né? É o da Branca de Neve. É, então. É porque eu não lembrava que era o mesmo aí que você tava falando, porque tem o efeito lá do que eles usaram no Senhor dos Anéis depois, né? De deixar a galera pequena. Ah, sim. Mas o Chapolin é feito bem melhor, coisa, claro. Eu lembrei do Dunga cantando Chuin Chuin Klein. Só calma. Eu vou cantar igual ele. Eu também, em homenagem. Obrigado, gente, obrigado. Não precisa aplaudir. Eu não lembrei, na hora que você começou a falar, eu não lembrei que era o mesmo. E aqui, esses episódios que não saíram no Brasil. Uma coisa. Antes de você falar dos episódios. Tá, então, antes de você falar, depois de eu falar que eu falei, aí enquanto a gente briga, o Maurício fala. Eu falo. É só uma pergunta. Fala você ou falo eu? Tá bom, fala você. A gente não vai linkar nada aqui não, mas só de curiosidade. Esses episódios que não saíram no Brasil, os fãs fizeram legendagem dele? Tem um site no... Tem um canal no YouTube que você acha todos legendados. A maioria. Não, todos. E não só Chapolin e Chaves, duas outras séries do X-Perito também. Quando Chapolin acabou, teve a Chinforra, que era um jornal, que o X-Perito era um repórter de um jornal. Tem os episódios lá. É, porque às vezes... É que às vezes a pessoa não sabe. Que assim, muita gente acha que espanhol, tipo assim, ah, é tipo português, é só embolar um pouco a língua, mas não. Tipo, não, não é espanhol não, é mexicano, pô. Ah, é mexicano, verdade. mas tem muita coisa que dá, tipo, falso cognato, sabe? Tipo, o significado é totalmente diferente, ou então eles falam muito rápido, então... Não... Assim, é. Agora que o Multishow tava passando, volta e meia eu tava assistindo em original, na série original, pra ouvir os diálogos, algumas piadas que aqui no Brasil não funciona. Aí você pega o cara pra ouvir no espanhol. É, algumas coisas que eles alteram, tipo a core, não sei o quê. Algum jogo de palavras. Tipo isso do pai do Chapolin, Pantaleão, Colorado, Roxo. Você só vai entender se você souber um pouco de espanhol. A saber o que sempre, quer dizer o... Sempre se perde alguma coisa, né? Quando traduz as coisas. Às vezes... Na tradução... Ou se melhora, né? É, no caso aqui, o trabalho que eles fizeram de adaptação com as duas séries, eu acho excelente. Óbvio que tem uma piada... Acho que no Chaves eles adaptaram mais. Acho que no Chaves tem mais adaptação, assim, nesse sentido. Sim, sim. É, o que eu ia falar é que uns episódios que marca também no Chapolin são aqueles episódios, não sei se pode chamar de histórico, mas que eles contam alguma história, tipo, eu já falei do Romeu e Julieta, que teve o Romeu e Julieta, Julimeu e Romieta, teve o da Branca de Neve, teve o do Alfaiate Valente, várias histórias clássicas, tipo do Cyrano de Bergerac, que eu nunca nem tinha ouvido falar antes de ouvir no Chapolin. Tem o do Leonardo da Vinci também, né? Tem o do Leonardo da Vinci, que tem dois, na verdade, do Leonardo da Vinci. É, então é o Leonardo do remake. 40. Exatamente. O Leonardo. Leonardo do 40. Cara. E tem o famoso também do Zé Aerolito. Ah, bom. Falou certo. Mas por quê? Tem outra forma de falar Aerolito? Não. Não, mas tem um outro que chama de pedra. Aerolito. Esse pedregal. Aerolital. Eu falei porque eu acho que eu já vi gente falando aerólito. Aí eu achei que você tava corrigindo aerolito. Por causa de... Não, o Chapolin sabe como fala, aerólito. Tinha um filme, né, do Chapolin. Eu lembro de ter visto no filme. É, o Chapolin e Marte. Passou em cinema em casa, né? Foi. Hoje. É esse filme que eles trocavam, duas pessoas trocavam de mente, uma falava que era super... Não, troca de mente, além de ser uma ideia muito idiota, tem dois episódios. Na verdade tem três. Mas tem dois episódios. Inclusive, um dos que eu falei que ele tá com tapa-olho é um desse de troca de mente aí. Ah, sim. É porque eu tô tentando lembrar se era o mesmo do filme. Na minha cabeça, eu tava pensando que se era... Não, o do filme é meio que um remake do que eles vão pra Marte. Eu lembro desse do Aerolito como o do filme. Eu não lembrava que tipo... Caramba, o episódio do Aerolito é o mais famoso, acho. Então, mas então eu confundia. Deve ser esse negócio que eu falei da infância lá, né? Deve ter confundido o filme com o episódio e achado que é tudo o mesmo. É que no episódio tem aquela coisa dele andar em cima das pedras, igual tem o do Vênus também, no planeta Vênus. As pedras voadoras, etc. Ah, então é isso. Então é isso. Tinha um que eu tinha medo quando era criança, que era o do bebê jupiteriano. Nossa, Deus. Como é que é o nome daquele ator? Do... Não, Nossa. Esse. Caramba, não tá. Sei lá. Peraí, vai seguir. Eu ia falar que, pra quem assistiu a versão original do Carrossel, o ator que faz o bebê jupiteriano aí é o pai do Jaime Palillo. Não assisti. Na novela. Mas sei não, lá. Não é da época de vocês, acho. Eu vi aquele bebezão gigante, eu era criança e não me dava medo. É, o cara de fralda lá. Não gostava muito, não. Era um pouco esquisito. É. Vocês tinham algum episódio assim que dava medo pra vocês? É que o Magari acho que pegou mais velho já, mas. É, Eric, sei que. Assistiu ainda eu, bem. Pior que eu não lembro de nenhum. Eu lembro muito desse dele sendo cortado no meio mesmo, que a gente tava falando. Mas eu não lembro de nenhum específico. Então, assim, não sei se chegava a dar medo, alguma coisa. Assim. Aqueles mais de terror, né? Tipo. Ah, não, de medo não. Agora que eu entendi a sua pergunta. Tem uns que eles tentam fazer terror, mas não tem muito terror, tipo da casa mal-assombrada. O próprio do Abominável e Muitas Naves é esse daí, terror. Eu ia comentar desse aí, que a ideia era que tava acontecendo alguma coisa e tal, assim, mas não tinha medo, não, eu achava tudo engraçado. Eu já vi o Riacho gente Molhado também é mais de terror. Internet afora aí que ficava meio com medo lá de ser uma druga de Abominável Homem das Naves. Era um cara de talco. E gente que tinha medo daqueles dos duendes lá também, naquele, né? Os duendes eram meio feios. O Sinforoso dava medo. Acho que o pai dele dá mais medo. Ah, não. É outro. Achou que você ia procurar, Eric? Não, eu comecei a falar do ator e eu achei que era do bebê jupiteriano, mas não é. O bebê jupiteriano é um cara que eu nem lembrava da cara dele. É porque tinha um ator que ele era recorrente, mas ele não participava do Chaves. Eu tava tentando achar quem era, que era um que normalmente fazia tipo um galã. Mas eu posso estar... Tá, tá... Galã é o Hector Bonilha, não? Então, eu lembro do Hector Bonilha no Chaves, mas no... Ah. Eu devo estar confundindo, pode desconsiderar essa minha... É, deve. É. Eu lembro Galã, do Hector sim. Bonilha. Tirando esses atores recorrentes, teve um outro ator só que participou, tipo, no episódio do Conde de Terra Nova, ele é um ator aleatório lá. Teve um do vampiro, mas era mais no começo. Mais pra frente já não tinha mais tantos atores participando. E... Ah, não. Ele tá falando de Chapolin. Você falou aí. Sempre vem a musiquinha da múmia na cabeça lá do... Os dois andando com a múmia. Sempre que eu ouço I, me vem rapidinho. Só que como tá no assunto, eu pude soltar pro mundo. E aqui, uma coisa que era extremamente... Que é extremamente famosa no Chapolin eram os vilões do Ramon Valdez, né? Sim. Ah, sim. O Racha Cuca. Os nomes são os melhores. Ah, os vilões no... Os vilões no geral, assim. O Racha Cuca, o Poucas Trancas, o... Botina. Que os nomes. O Botina. Chinesinho, quase nada. Inclusive, quase nada, que aqui no Brasil teve um monte de vilões, um monte de nome, mas lá no original são todo mundo quase nada. Tripa Seca. A maioria daqueles vilões do Kiko lá, o Tripa Seca. Tripa Seca. Todos eles são quase nada? É, a maioria desses vilões do Kiko, tanto do Velho Oeste quanto o Gangster, era tudo quase nada. É o multiverso do quase nada. Ah. Tipo, quase nada. Alma Negra, Lagartixa. Alma Negra, que é o pirata. Lagartixa. Eu até abri a lista aqui pra lembrar. Pança Louca é o nome dos caras. Pança Louca é o pirata. Doce, quando a sua barriga era um pirata. O Lagartixa era o pirata do que era o Kiko. Tem o cara careca que o nome dele era Pouco Pelo. Esse aí é o Gasson, o carequinha que vai comprar a vila lá, o Ricardo de Pascoal. Uhum, aí esse ator de vez em quando apareceu, de uns episódios e outros, sumiu também. Eu tô me divertindo aqui com o nome dos caras. Tinha um que chamava Mata Fácil, mas... O Racha Cuca... Mata Fácil é lá no começo. O Racha Cuca, no meu episódio lá com ele, acho que é o primeiro episódio que ele aparece até. Que tem daí o cartaz dele de procurado. Tá, aí, que é de ponta cabeça. O Chapolin, ah, e esse cartaz dele? Não, é você, não. É um carinha de barba e careca. Aí ele vira o desenho de ponta cabeça e vira o carinha de barba careca. Eu tenho uma camisa daquela. Eu lembro. Tem uma camisa na frente, tem aquela de um jeito e nas costas é no outro. Não tem um desses vilões que alguém dá um tiro? Não sei se é um vilão e aí a foto morre. Não tem um negócio assim? A foto leva. Ah, não. É no episódio do Racha Cuca no... Na verdade tem dois, né? Mas o mais famoso é nesse episódio do Racha Cuca, que ele dá um tiro, o Chapolin sai correndo. Aí, primeiro tem o banqueiro que fala, o Chapolin, ah, ele errou, ele. Não, não errou. Ele errou, não errou. Ah, não me acertou, mas a mim sim. Ele morre. Aí depois ele dá outro tiro. Depois ele dá outro tiro e ele mata a foto. Ai, meu Deus do céu. Não, e o pior é que a gente não tá rindo certo, né? Dá pra fazer a risada. E só voltando daquilo do Racha Cuca que eu tava comentando. Daí o Racha Cuca começa me questionando assim, não, mas eu vi que você tava procurando um tal de Racha Cuca. E aí o Chapolin, não, mas não é você, é um primo meu que... Na verdade se chama Pepe, só que ele, o irmãozinho dele, não conseguia chamar ele de Pepe, só conseguia falar de Racha Cuca. Aí o apelido pegou. Caramba. Eu lembrei. Aí nesse episódio ele depois corta, aí depois mostra o cara, pô, Chapolin, você falou que ia enfrentar o Racha Cuca? Ah, eu enfrentei. Lá, o que o pessoal fala é que ele viu você. Ele viu, virou ele correndo atrás de você. Não, a gente tava passando uma corrida. Vocês me lembraram do Pepe, já tirei a vela. Ah, isso é clássico. Toda vez que eu... Quer dizer, no mundo anterior, no mundo antes desse daqui nosso, toda vez que eu entrava no shopping, quando a porta se abria, mentalmente eu falo, Pepe, eu já tirei a vela. A porta abre. Caramba. Normalmente eu só levanto o dedo e faço pro lado, como se eu estivesse usando a foto, mas sem ninguém perceber. É, então, cada um vai com a referência que mais lhe apetece. Eu faço movimentos mínimos com a mão, assim, pro lado, como se fosse, sei lá, o Magneto. Mas movimentos bem suaves mesmo, pra ninguém ver. E se for uma porta mecânica, eu faço um movimento, tipo, pegando a maçaneta, baixando e depois empurrando a porta, sabe? Ou puxando depois. O Magaren falou esse negócio que daí, tipo, o tiro acertava a foto e morria. O da hora do Chapolin, assim, mais do que Chaves, eles podiam extrapolar muito esse negócio de... Sim. De fazer piada com o absurdo, né? Tem uma hora também que o cara tá no meio do tiroteio, aí acerta um quadro lá no salão que era uma vaca e começa a vazar leite tá, sim, no quadro. E o Chapolin vai lá e enche um copo de leite. É o dono do bar que pega uma garrafinha de leite e fica lá mirando o jato de leite. Fica lá enchendo. Cara, isso era uma isso coisa é muito que da hora. Eu gostava muito do Chapolin, era dessa variedade de episódios, sabe? Porque assim, o Chaves, beleza, era legal, mas era sempre o mesmo roteiro, né? Tipo, não, o Chapolin também... Mesmo também... se não fosse o mesmo roteiro, era no mesmo lugar, mesmo cenário. Isso, mas eu falo mudava assim, um pouquinho quando e ia era mais cenário, pé no chão, né? Mesmo o roteiro que aconteceu um absurdo, sei lá, o Seu Barriga pulava no Seu Madruga e tinha aquele papel do Seu Madruga estendido no chão, né? Mas o Chapolin era demais, cara, era muito da hora. Não, assim, no Chaves você tinha certeza que o Seu Madruga ia apanhar da Dona Florinda em algum momento. E o Chapolin era... A única certeza que você tinha era que alguém ia falar, tipo, e agora quem poderá me defender? Ele ia aparecer. E daí pra frente você não fazia ideia do que ia acontecer. Isso eu achava muito legal. E de vez em quando ele nem aparecia ou nem falava. Tem aquele episódio da cadeia lá, que o guarda depois é preso, ele falou, e agora quem poderá me defender? Aí tem o Chapolin lá no lugar do guarda, ele só balança a cabeça. Dessa vez não. Ou então naquelas coisas que o Chapolin já fez muita besteira no episódio. Muita besteira. Aí depois os caras falam de novo, e agora quem poderá me defender? O Chapolin, eu! Aí os caras olham pro lado. E agora quem poderá me defender? Se aproveitam de minha nobreza. Palma, não priemos cânico. Palma, cara, priemos essa cânico. É a melhor frase pra representar uma pessoa desesperada tentando acalmar a outra. Ela inverte a consoante. Calma vira palma e pânico vira... Não, caramba, criemos... Ele inverte o C não, com priemos P, né? Cânicos. Tipo assim, calma. Não criemos pânico. Né? Quero ser não criemos. E é um negócio que eu uso até hoje, às vezes, assim, em situações diárias, sabe? Às vezes no serviço, quando todo mundo ainda podia trabalhar junto, sabe, antes do mundo que a gente tá agora. A pessoa desesperada, palma, não priamos cânico. Cara, eu tô ou então quando acontece um negócio que já sabia que ia acontecer, você falar, suspeitei desde o princípio. É que eu sou mais hardcore. Eu uso coisas que quase ninguém lembra, tipo no episódio, quando eu tô em um bebedouro, por exemplo, bebendo água, sei lá. Aí chega alguém pra beber água, eu falo, vai fazer o quê? Ah, beber água. Falar, $5 ou um saquinho de alfafa. Caramba. Aqui, eu tô pensando se tem alguém ouvindo esse programa e tipo, a cabeça explodindo. Tipo assim, caramba, era calma, não criemos pânico que ele falava. Quando eu era criança, eu não fazia ideia que ele tava falando pra mim. Palma. Uma que eu falava errado quando eu era criança era o... Sigam-me os bons. Eu não sei porque, tipo, minha cabeça de criança entendia, tipo, sigam minhas mãos, tá ligado? Eu acho que eu entendia isso também. Pode ser alguma coisa de dublagem, porque eu entendi o sigam-me os ainda criança. Mas eu lembro de sigam minhas mãos. Então não é isso. Pra mim era muito claro. Sigam minhas mãos. Sigam-me. Depois... Sigam-me os bons. Vocês também. Teve alguma coisa que você que me lembra. Eu entrei nas piadas aí que você estava falando isso completamente. Dessas situações absurdas que eles podiam explorar no Chapolin também. Outra que eu gosto muito é daquele episódio do barbeiro lá, que o cara tá com uma revista na frente, aí o Chapolin tá olhando pro outro lado e começa a passar o creme de barbear no cara da foto da capa. Ele vem com a lâmina passando, tirando a espuma, e a foto aparece o cara sem barba. Se vai falar disso aqui, vocês citaram aí o Lagartixa lá dos piratas. Tem uma parte lá que o Chapolin dá um soco na barriga dele, ele tem uma tatuagem de um navio. Aí ele abre a camisa assim, o naviozinho afunda. Cara, Chapolin era demais. Eu lembrei o que era que eu ia falar. Não é nada muito, né, muito engraçado, mas é porque eu lembrei que tem um episódio que eu não faço ideia de qual é, mas que o Chapolin, o ator que faz. Eu acho que era o. Caramba, esqueci o nome do ator, o Ramon Valdez. E eu não lembro o que acontece, que um vira pro outro e fala assim, o quê? O quê? Ah, é o do poço. Eles estão dentro do poço. Tipo, se encarando. Aí você... O quê? Ah, e sai virando um pra cada lado. E aí isso se repete umas 5 vezes, mais ou menos, né? E por eles estão presos no poço. E por algum motivo, quando eu tinha meus 8 anos, sei lá, 9 anos, eu assisti com meu pai, a gente achou engraçado e direto a gente fazia, eu e meu pai, sabe? Tipo, o quê? Ah, eu ficava nisso. É tem outro também muito... que era no legal, episódio do Rachacuca lá, que os dois, o Chapolin e o Rachacuca ficam se encarando. Ah, que rosnando. Aí o Chapolin, quem? Cara, e o Chapolin, ele era muito covarde, né? Tipo, ah, ele vai acabar com você agora. Aí o Chapolin, não, calma aí, vamos. Será que não tem como a gente conversar primeiro? Chapolin, você vai deixar ele falar assim com você? Eu não vou fazer caso, não. Eu não vou fazer caso. Ele tava brincando. No episódio lá do Poucas Trancas, que os caras estão ameaçando, estão planejando em capturar o Poucas Trancas, que tá dormindo no banco lá. Aí eles ficam lá, vamos combinar aqui. A gente cruzamos a praça até a avenida, cruzamos a avenida até a ponte, cruzamos a ponte até o banco. E então acordamos até a vista. O Chapolin vai escorrendo. É muito... Aqui, recentemente outras cenas que eram boas também era quando, tipo, pra resolver a situação do episódio tinha que realmente entrar em luta corporal com o vilão. E o estilo de luta do Chapolin era muito escroto, mano. Era sempre, tipo, ele se arrastando pra baixo das pernas do cara pra passar do outro lado. E o barulho dos socos, né? Bem! Bem! Ai, meu Deus. Tem uma lá com o samurai Simpato Yamazaki. Que o cara dá um soco no queixo do Chapolin. E daí sai o chroma key dele voando e fica só os tênis ali embaixo. Tem alguma coisa mais assim importante ou algum episódio que a gente não pode deixar de falar, que a gente tem que ir? Só pra gente ir caminhando pra finalizar. Acho que dos mais clássicos, assim, a gente acabou falando, cobrindo aí meio de modo geral, meio aleatório. É que nem a gente tava falando, é difícil lembrar de cabeça, porque realmente passava muito pouco no SBT. O que o SBT passava 10 episódios de Chaves era um de Chapolin, e depois, do nada, eles tiravam da programação e ficava anos sem passar. E aí, repetia. Enquanto Chaves estava todo dia lá batendo cartão. Eu posso falar que vocês são de quase uma outra geração depois de mim. Nos anos 90, que é quando vocês acompanharam, já tinha isso do Chaves passar bem mais. Mas quando eles estrearam, os dois passavam basicamente o mesmo tanto. É. Talvez por isso que... Eu cresci numa época assim, que era muito mais Chaves. De ser criança e eu ficava assim, meu, que saudades de assistir um Chapolin, o SBT não passa. Sem contar que teve... Chapolin ficou fora do ar por um bom tempo aí no... Final dos anos 90, início dos 2000. Não, e aqui, às vezes, se tiver alguém mais novo ouvindo, a pessoa vai achar isso estranho, mas tinha um horário que passaria isso. Então você não fazia ideia se ia passar Chaves ou Chapolin. Não, tinha, era os dois, passava os dois. Não, nem sempre. Era um Chaves e um Chapolin. Tinha... Ah, tá, de novo volta no... Quando vocês começaram a assistir, acho que eu já não assistia tanto assim na TV, efetivamente. Eu lembro que tinha uma época que eu estava de manhã. E aí eu chegava em casa, almoçava, e aí passava uma hora de programação da região, né? Eu acho que a programação em... e tem isso também, né? E aí a programação de... Eu acho que era... Passava um programa de esporte e um jornal local lá no SBT. Aqui a... Nem sei se existe ainda, mas a rede local aqui chama TV Alterosa. Aí passava uma hora, mais ou menos, esses dois programas. Aí vinha encheção de linguiça até começar cinema em casa, sabe? Aí normalmente essa encheção de linguiça era Chaves e Chapolin, mas às vezes passava desenho, sabe? Tipo, era muito aleatório. É. Então, você não sabe o que ia passar. Nos anos 80, nos anos 80, era a programação, depois que ela estreou e fez sucesso, a programação do SBT era assim. Tinha Bozo, aí tinha Chaves e Chapolin, aí tinha os programas da tarde, da Mara, blá, blá, blá, blá. Aí depois tinha Chaves e Chapolin. Aí tinha um outro programa lá pra pessoal falar, Olha, adultos, a gente lembrou de você. Tem aqui toma aqui o aqui agora com o jornal com os corpos na sua cara. Os corpos explodindo na sua cara. Que eu lembro desse. Aqui. Aí corta. E agora? Então, aí corta, mas... Aí tinha mais Chaves e Chapolin depois. Caramba. Passava umas três vezes. Não, e é engraçado que é o... Eu ia falar das piadas que vocês estavam falando. Tem piadas que você só entende depois de velho. Recentemente passou o episódio do ladrão do Museu de Cera. Aí tem uma piada, eu até postei no Twitter aqui. Chapolin tá lá procurando o ladrão. Ele fala, estou procurando um homem que está com a bolsa de uma mulher. Aí o cara fala, vai lá na Praça da República, lá tá cheio desses. Pra quem não conhece, Praça da República aqui é... Acho que agora nem tanto, não sei mais. Era um reduto, mas... Não sei como falar sem parecer que eu tô fazendo piada. Mas que tinha muito gay lá. Era isso. Não, mas tô falando sem fazer... Se eu fizer uma piada, tipo, libertinagem, de tinha muito homem com roupa de mulher, sei lá, hoje o pessoal, assim, ofende qualquer coisa. Ah, sim. Não, mas dá pra... Mas é uma região nessa. Aí os caras puseram na Praça da República, lá tá cheio. Antigamente, hoje em dia, eu acho que isso reduziu bastante. Eu não sei se nesse... A Praça da República é isso que eu vou falar, tá? Hoje em dia reduziu bastante, mas antigamente, principalmente quando o preconceito contra homossexual era muito maior, você tinha lugares na cidade que tinha prostituta e tal, e tinha outros lugares que as prostitutas, entre aspas, eram só gays. Não sei se era o caso lá. Travestis. Então assim, era mais comum, infelizmente, né? Essa situação, né? A pessoa, ela não conseguia. Eles iam pro lugar onde eles ficavam pra não. E aí ela tinha que ir lá pra conseguir dinheiro desse jeito. É foda. Bom, sim. E um negócio que tem até aquele, o episódio lá do tiozinho, do carinha que mata ratos lá. Que ele fala, não, Chapolin, o que eu mato não são homens. Mulheres? Não. Aí o Chapolin faz uma carinha de, não, também não. Ele fala, tá. Aqui, uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, tal, mas eu acredito que é que eles, tem uma história que fala que o Chaves e Chapolin e tal veio foi num pacotão que o SBT comprou da Televisa, novela. Ah, sim, e tal. Então assim, veio sem eles nem saberem o que era. É tipo assim, dubla os 8 episódios desse trem e vão lançar pra gente desse trem, eu sou de Minas Gerais. Na verdade, a versão oficial... A versão oficial, eles nem iam dublar. O Silvio Santos que viu falou, não, a gente tá aqui, achei legal, põe pra dublar essa bagaça. Pois é, os diretores, o pessoal que mandava. Eles falavam que era tosco demais. Era muito ruim, porque em 84, pensa, já veio 85, quase. Os episódios que vieram são de 73, 74, quase 11 anos antes. Você pega uma coisa hoje de 11 anos antes, já tem uma diferente qualidade na época, imagina. Não, não vamos passar isso não. E é interessante que na América Latina inteira, né, Chaves, se para pra pensar, no Brasil era o último lugar. É uma parte, né? O Brasil é o último lugar que faria sentido você pensar nisso, né? Porque assim, pros outros países, você não precisa fazer nada. Tipo, já está no idioma dele. Sim. Assim. E aqui teve todo esse trabalho. Eu acho que a gente falou bastante aqui, né? A ideia era justamente essa lembrança nostálgica nessa celebração dos 50 anos do personagem que a gente queria comemorar em julho. Ah, vale, já que tá encerrando aí, vale lembrar. Eu ia deixar pra falar isso no final, justamente, que daí é o assunto aqui mais triste. Mas quando o X-Espírito morreu, teve aquela homenagem dos heróis da DC lá carregando o caixão lá com a bandeira do Chapolin, o símbolo dele. Teve no velório dele, eu acho. Chorei que foi um monte de gente, não foi? No velório que dele, que é? Acho que foi um monte de gente de Chapolin. Eu foi. Não lembro porque eu não acompanhei tanto essa parte do velório. É no velório, no... É velório, né? Que é onde... no, no, na carreta, na carreata lá que o corpo foi em cima do caminhão de bombeiro, etc. Aquela coisa era tudo. Tinha um monte de gente vestida de Chapolin, de Chaves. Cara, o Bolanhos, o cara fez uma diferença vindo no humor lá no México. Na América Latina, o cara era uma máquina pra criar, né? Se para pra pensar. Sim, sim. A gente conhece mais Chaves e Chapolin, mas ele tem vários personagens. Sim, e quando eu falei que o Brasil é um caso à parte, é porque ele mesmo falava que ele se sentia muito querido lá no México, mas os fãs do Brasil era coisa de outro mundo, era absurdo. É, todos os personagens, todos os atores, quando vinham pra cá, falavam, caramba. E ainda mais porque quando veio pra cá já tava em decadência, assim. Em 84 já tinha acabado o programa de 79, sim. Esses dois programas. Não era mais tão famoso assim. Aí quando explodiu aqui já era tipo, caramba, a gente quase nem lembra mais disso. E, tipo o Jaspion fazendo sucesso aqui, o japonês nem. Jaspion o quê? Que é Jaspion? Exatamente. Bom, mas a gente vai fazer um programa de Jaspion depois. A gente significa o Magaren, vai puxar. Ou você quer fazer um programa do Magaren, não do Jaspion? Ah, acho que a gente já fez da Manchete, foi quase do Jaspion, basicamente. Bom, mas fica a recomendação pra todo mundo entrar lá no Amazon Prime e assistir episódios de Chapolin pra comemorar. Ou pra lembrar. O único problema no Amazon é que os episódios não estão com título. Você tem que clicar um por um e ver a sinopse. Capinha. Tá bom. Mas... bom. Ou então você faz igual o Eric falou que era antigamente na TV aí. Você dá um play aleatório e vem o que vier. Eu acho mais divertido do que ficar escolhendo. Seria interessante a Amazon implementar, né, no Chaves e Chapolin um modo randômico, sabe? Um modo aleatório. Inclusive, eu acho que no SBT eu já vi passar o mesmo episódio duas vezes, na mesma sessão, sabe? De um erro que na mesma sessão, sim. Não, não, foi no mesmo... Antigamente. Mesmo dia, acho. Absurdo. Antigamente, o SBT, a sessão das 10, que era o filme que ele passava, uhum. às 10, o filme passava, acabava e começava de novo. Que era pra você assistir duas vezes, se você quiser. Como é que a pessoa perdeu, né? A programação do SBT Exatamente. Era muito maluca, né, mano? A SBT era... Caramba, não sei como é que tá hoje, mas era complicado. Bom, é impossível, como eu sempre comento quando a gente fala... Normalmente eu falo isso no Aracnofã, né? Mas acaba que eu vou começar a falar isso aqui também. Quando o assunto é muito amplo assim, sempre vai ficar coisa de fora, né? Então, se vocês lembrarem de episódios aí, coisas que vocês gostavam, coisas que a gente esqueceu de falar, talvez, né? Comente no, na, onde esse podcast for publicado. Ah, não é que esqueceu, não tem tempo. Porque se me deixa, eu falo aqui até Sim, amanhã. É, eu falei, não deu tempo. Ou e, sei lá, no Facebook... Não tem outra possibilidade de eu ter esquecido. No Facebook, no Twitter, todos os lugares. No próprio post do programa lá no site comicboxhqs.com.br, esse programa, ele tá saindo com a logo diferente, né, Maurício? Que o Maurício deu lá, tá? Paper Masters, e falou assim, eu vou fazer uma logo pra você. A logo ou o logo? É... a logo. Biscoito ou bolacha? É logomarca ou é logotipo? Não, é logotipo. Logomarca é errado. Nunca fale isso pra um designer ou um publicitário. Ou fala, porque esses caras têm mais do que ferrado. O Maurício fez a logomarca pra gente. Você é publicitário, né, Maurício? Eu sou. Só se checando se foi... se pegou. Sim, na... eu sou... Bom, e siga a Comic Box aí no... Os bons? Siga a Comic Box no Twitter, Instagram, etc. Lá no site a gente publica os podcasts e também publica caixas para quadrinhos de graça, né? Para quem quiser, é só entrar lá, baixar, imprimir, montar para você. Tem caixa pro gibi do Chapolin? E Chaves? Chaves então, Chapolin? Mas não tem, mas poderia ter. É de graça ou é gratuito? Ou é gratuito, né? Tem isso aí. Pode ir grátis. E também, se você quiser continuar apoiando o projeto aí do podcast e o site em geral, você pode apadrinhar o site pelo PicPay. O link tá no post. Mas a gente continuará fazendo o podcast e continuará deixando os boxes de graça, independente do apadrinhamento. É só uma forma de ajudar a gente, né? Pode ajudar dessa forma, financeiramente, ou compartilhando o site, os podcasts. Então, fechou, né? Acho que sim. Então, é isso aí. Até mais. Falou, pessoal, e não se enrugue, couro velho, que te quero pra tambor. Ah, bom. Achei que você ia se pegar uma citação e se enrolar aí, não falar. É, eu percebi que eu quase esqueci do couro velho. Falei, que era mesmo aí, couro velho? É esse episódio, inclusive, que tem o HHH no cachimbo. HHH? Sim, HHH. HHH. Do que estão rindo? Mi escudo es un corazón. El bigote alma sucia y el mal hecho desangrado. No contaban con mi astucia. El chapulín colorado. ¡Chanclin! ¡Chanclin! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Acabo con el tirano. Criminal y el ladrón, culmino a todo villano con mi chipote chillón. El bigote alma sucia y el malhechor desalmado. No contaban con mi astucia. El chapulín colorado. ¡Chanclin! Calma, calma, que no panda el cúnico. ¡Chanclin! ¡Chanclin! Todos mis movimientos están fríamente calculados. Tarzanes y calimanes le rinden admiración. Batmanes y supermanes le van a pedir perdón. El bribón de alma sucia y el malhechor desalmado no contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado, chacre, chacre, lo sospeché desde un principio. El Chapulín Colorado, chacre, chacre, se aprovechan de mi nobleza. El bribón de alma sucia y el mal hecho desalmado, no contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado, chacre, chacre, síganme los buenos.